quiser escutar uma música triste, nem perca seu tempo. Bloqueia o celular, vou falar de sentimento, de alguém que naquele dia salvou minha noite com um beijo lento. Aí fui me envolvendo, bebi o seu amor com gin numa taça de fruta, me embriaguei num beijo, me perdi nas suas curvas. Mas tudo era só ilusão, é. Me amou da meia-noite às seis, e eu nem sei seu nome, nem seu telefone, yeah. Me amou até vender seu ex e sumiu no mundo, me deixou sem rumo, oh. Eduardo. Cheiro quando você me toca, eu vejo a mentira estampada em sem você. Hoje eu acordei com um sentimento estranho. Sei que não vai chegar mensagem sua, mesmo assim tô esperando. Dia 2 sem você. Hoje eu chorei pela primeira vez. Não processei ainda essa transição de amor pra ex. Com uma semana e pouco eu meti um louco e fui pra rua. Até tentei beijar outra boca, mas travei quando eu lembrei da sua. Um mês sem você eu já quase não sinto saudade. Sentimento nenhum. Foi só te ver, voltei pro dia 1. Eduarda. Sentimento nenhum. Foi só te ver, só voltei te pro ver. Dia 1. Tá tudo legal. Pois é,

noite quase não dormi. Tá custando pra ficha cair que você não vai voltar pra mim. Luto pra esquecer, mas é impossível não pensar. Toda hora pego o Eduarda. Meus pés não tocam mais o chão. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Você é o meu farol e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha. Explicar nos